Há 12 anos no ar com você, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E o nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, www.usp.br/Rádio USP. Você pode ouvir esta pedida ao vivo e ela também estará disponível em arquivo. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, em 107,9. Alcinda Gomes Valente, esta gentil ouvinte, nos manda uma missiva muito amável. E ela diz que São Carlos realmente amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pelas palavras elogiosas, Dona Alcinda Gomes Valente, toda a equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade agradece. E ela quer ouvir a Dona Alcinda Gomes Valente com o saudoso Agostinho dos Santos, arranjo do Enrico Simonetti, do Fernando Barreto, Esmeralda, Lira de Chopotó, regida pelo Radamés. Lira de Chopotó, também nosso coreto imaginário para executar, do Juventino Rosas, Sobre as Ondas. Ainda, para ouvinte que reside aqui em São Carlos, Dona Alcinda Gomes Valente, Del, o ditador de sucessos, canta em arranjo do Lírio Panicali, do Alberto Ribeiro, em 1900. La la la, la la la. Vestida de noiva, com véu e grinalda, lá vai Esmeralda casar na igreja. Deus queira que os anjos não cantem pra ela, e lá na capela seu vigário não esteja. Deus queira que à noite, na hora da festa, não venha orquestra, não venha ninguém pra ver Esmeralda com véu e grinalda nos braços de outro que não é seu Deus. Quem devia casar com ela era eu, sim, senhor. Quem devia casar com ela era eu, seu amor. Queira que à noite, na hora da festa, não venha orquestra, não venha ninguém pra ver Esmeralda com véu e grinalda nos braços de outro que não é seu bem. Quem devia casar com ela é casar com ela era eu, seu amor.